小李。 多谢三号的刚才的对上的没有帮起。Confirmo, tá 32 ou na meia, bom dia. 32 ou na meia, bom dia, justiça 02, continua aproximação, guarda uma pista livre. 7. Venturinha Juliette, 360 pela esquerda, reporte aí, interceptando o sinal da massagem, 360 prolongado. 7, a Júlia estava reduzindo aqui para manter a separação padrão lá com os outros traços. Boa 962, nos polos 13, direita no 211. Boa no 211, boa. Torre Salvador, bom dia. Arromba 1-2. Boa noite, prossiga. Área de alamento, bomba de alamento. Autoridade de alamento, apostaque, boa noite. 132, 1-6, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, 1-5 nós. Livre pouso, botão 32, 1-6. Mike Serra Golf, boa tarde. Chico décima 1, alternando 133, décima 25, dá presença, foi direto pro base. 51, 3325, e voa direto pro base. Correto, autorizado pro base, primária 125, décima 1. 25, boa tarde. Voltando a finalzinha ali da 190. Espaço novo 360, aguarde instruções. Vitor de Juliette. Ô Silvio, o... poderia confirmar a posição do outro traço, então? Menos de uma milha para o externo. A possibilidade do Júlio manter a separação aí com dois traços, mas estamos agora a 3 milhas. Não, negativo. Vitor de Juliette, novo 360, aguarde o seu número 4 para o posto. Primativo, o Índio Júlio pode prosseguir então ali para o setor norte, o passageiro está passando mal aqui. A intenção seria prosseguir ali pelo litoral e aguardar aí quando for possível. 37, passando no setor nordeste. A ideia seria uma pro aqui 120 para pegar ali a costa na altura de Interlagos. 37, passando pro 120, confio em quantas milhas? Até o litoral ali. Gente, na escuta, o Vitor e o Juliette. Juli. Interferência com o Eixo da 1-0. Sim, Matheus. Tá mantendo-se afastado aqui com o Eixo. Então, eu azul 2742, final de 4-6. Então, 32 no meio, sobra os 1-5 direito no 2-1-1. Obrigado. Boa aí, uma boa. O Azul 2773 a 4 milhas de Altemarca. Azul 2742, ajuste ao time 102, vento 100 graus, 19 nós. Repouso autorizado, pistão 0. Leve pouso para o Azul 2742. Azul 2773, ajuste no 02, número 2 para pouso, continua essa aproximação. 2773 aguardando a atualização. É Alfa, tanto da Azul. Estou trazendo minha manter a posição. O marcador externo. A intenção é retornar para o 17, fica lá. Afirmativo, se possível, então. Gente, curva à esquerda, reporte interceptando o final da 17, o vidro de Juliette. Yuri vai curvar à esquerda, porta na interceptando a final da 17. Azul 2773, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-8 nós. Salo Salvador, Azul 2742. Azul 742, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Para fax, gol no 864-1-71 na borda, alterna Aracaju, 2 horas de autonomia. 1-71 na borda? Afirmativo. 1864, já taxa direita via Taxi Índia, ponto de espera da 0 correio 1-8, deixa eu lá. 5 que negou 0-1-2. Afirmativo, 1-18-9-0-4-0, agora 6-12, 1-8-9-4. 3-2 no meio, ingresso Juliette, portão 3. 3-2 no meio, Juliette, Tango Eco Delta Fox, mantém condições várias, no meio 510 no corredor Vera Cruz, reporte Paris para ingresso no corredor Interlagos, altímetro 1-0-1-2, acione código transponder 0144, consegue entender? Ano 3804, controle Salvador, boa tarde, acione identificação, vê se havia chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1012. Meia 333, puxa, está crescendo a metro 62. Ah, 6333, portão 62, autorizado, chamar o ataque. Autorizado, chamar o ataque. Recepcionando uma base da 17 padrão, Vitor Índia Júlia. Vitor Índia Júlia, vamos autorizar a pista 17, vento 1-0-0 graus, 17 nós. Índia Júlia. Boa tarde, eu vou na 864, ponte para pronto. Azul 2773, falou 19, direita no 211. 211, 2773. 1864, mantém a pressão. Ok. 1-1-8, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 0-9-0 graus, 1-7 nós. Alfa, estou de leste, 2-7-2-3. Já 2-1 Guarulhos, pronto. Consigo já 2-1, autorizado Guarulhos, nível 360, peso 1-0, decola pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, controle Salvador 1-1-9-3-5, transponder 5-5-4-1. Pista 64, ali mantém pista 0. Ali mantém 1-0, boa noite, 64. Um 1-1-8, 221 no controle 119-2435. 1935 no 8. Controle Salvador, bom dia, rumba 18. Rumba 18, bom dia, contato radar na decolagem, se você sair da Coral para o nível de voo 100. Decoral para 100, boa noite. Ataque 5. Tinha autorizado o backtrack e a posta livrando a pista. Sonda 0130. Bom, meu nome é Francisco, eu tenho uma escola no norte da Chimarra 5. 773, mantém a posição, previsto portão 07. Mantendo a posição da 773. Solo, Chanel, 62-1908, Chanel 62-13, portão 8 autorizado, chame táxi. November, Oscar, Whisky, autorizado acionamento, reporte táxi. 2067, 2A360 com Guarulhos, eu presumo 0, decola fica no 0, primeira curva direita, será da El, Leda Motiva, controle Salvador 11935, transponder 5545. Autorizado Guarulhos, 360, na Pêndulo 10, decolando da 10, primeira curva direita, da El, Leda Motiva, transponder 5545, controle 119-35. Lugar 6735. Sonado 6333 com céu, 2 e 31 a bordo, 3355 para alternativa, é 01 para o táxi. Autorizar táxi 6333 via Pátio Principal, Taxi Índia, ponto de espera da 018, semana 95, QNH 012. Pátio Índia, 12-2900. Tem um gol, gol. Controle gol 1864, perfil Cuca. Gol 1864, contato radar na decolagem, sobre a VTA da Cuca, transição Caju, para o mesmo desejo 350. Cuca Caju para o 350, gol 1864. Quando possível, coordenar com Recife, aproximação. Marcel. Aguarde. Obrigado. Então, 3804 está autorizado a final do procedimento ILS, taxi, pista 0 para 2 no céu, altímetro 0 no 2, é posto estabilizado. 2000 é para trás. Controle Salvador, muito bom dia, é o Azul 4485. Azul 4485, bom dia, controle Salvador. Sendo identificação, dessa via chegada a Mari para o nível de voo 050. Ajuste o altímetro 0 no 2. Só tem uma proa, voando? Aqui foi autorizado pelo Centro Recife, agora voando na proa de Mari. Sente, autorizado, está presente direto Duna. Está presente direto Duna e livre das restrições? VCTO 050, velocidade é critério. Sente para o 050, a critério de velocidade, o azul 4485. Já avistando o Delta Fox. Está passando o Delta Fox, chama agora a turma em 118, decimal 95. 1895, gratuito. Salvador, para Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, ajuste no 092, na presente cruzada, final da 97, aposta na curta. Autorizado, final do 7, Fox. Castro, Genero, e a 12 horas, tá bem? Chama 213, parte principal, tá aqui pra Índia, por causa da 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Xanara 62 no 3, parte principal, taxi em Índia, ponto de espera da 01118, decimal 95, que legal na 0 no 2. Acho que o Ish confirmando a parte da bata. Poste no ponto de espera, novembro, acho que o Ish. Lateral da RMAO, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox. Fuso autorizado, pistão no 7, vento 1 a 0 graus, 1 a 8 nós. Red Fox, subiu, pouso no 7. Xanara 6333, decolador 29, controle 1019, decimal 35. 19335, obrigado. Boa, Sérgio, Xanara 6333, Dael. Xanara 6333, contato radar na decolagem, suba a via saída da transição ótima para o nível de voo 360. Machado 2032, Lido. Atrasado direto, Lido, Xanara 6333. Chamativo, Leandro, 6334. Felizão, Sam, 3804. Sam, 3804, chame torre 1, 1, 8, décimo 95. Verdade, chego, boa, até melhor. Eco Delta Fox, solos 3-1, no confirma o pátio. Direita, a estação a frequência livre, Eco Delta Fox. Área 126, decimal 85. 2685, 2546, obrigado, bom dia. Destruída a decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 189. A minha decola. Rodou, boa tarde, tá 3804, estabilizado, baixando de casa. 3804, ajuste 10 no 2, que eu tinha aproximação da nova pista livre. Aguarda. Senhor 2, autorizado, senhor pai. 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090, prazo 18 nós. Autorizado, pouso, 3804. Continuar 6213, decolado as 32, controle 119, decimal 35. 935, boa tarde. Controle Oceanero 6213, decolou, transfere com referência. Oceanero 6213, contato Madar, na decolagem, sobre a vista da Dada, transfere Rumi, para o meio de voo 360. 360, direto de Rumi, é isso? Saída da El, transição e Rumi. 7, 6, 2, 9. O 4485 está autorizado na final do procedimento ILS, que pistão na 0, BC para 2, 1 pés, altimetrão na 0, 1, 2, já está estabilizado. 102 mil pés na 0, 1, 2, já está estabilizado, é o 4485. C-3204, no sol 33, direita 1119, sinal 35. Sinal 35, SPS, confirma. Corrigindo, 1219. 219. Não mandou negativo contato com o 211, não conseguiu? 211, confirmado, negativo contato. Novamente, se não conseguir, mantenha a minha escuta. 1219, 3204. 3204, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. Táxi azul 5021 a bordo, 4 horas, Celso, na liberação. Autorizado táxi 5021 direto, Retex 20, aponta de espera da 0101, esse mano 5, que é negar no 0102. 0102, direita, Índia, pode esperar 1002, Retex 20, causou 5021, bom dia. Condição de coordenar com o centro específico por hoje, Mótima. Chanela 3333, está passando em voo no 50, chama agora o centro específico em 125. Décima 1, alterne 1, 33, décima 2, 5, sobre o circuito direto ao mesmo tempo voo. 25, 1, 33, 2, 5, obrigado, por estar aí. 067, portão 10, autorizado, sanitário. Chama ataque, 067. Romeu, Urso, autorizado Valença, Nito 040, direto, decola, pista 10, pera, cogilho, pista 7, primeira curva direita, será da El, controle de Salvador 11935, transponder 5544. 05021, autorizado, direto, decolar, pista 10, vento 080 graus, 199. Ali decola 5-0, azul 5-0. Golfo, termina correto, parte pela bem. Pronto, cabeceira no 7. Poderia coordenar pelo 6213, Vargagel? Chamando 6213, chamador centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 25, solicito direto ao mesmo voo. 251 e a outra? A secundária 133, décima 25. 3325, bom dia. Acho que é o uísque atualizado de decolagem, pistão no 7, vento 090 graus, 18 mais. Alternativa? Confio. Produção de mensagem para a principal, tá que foi Índia, ponto de espera da 0118, desse 95, que é negado na 012. Índia, 295, vá. Localizadora, guardando glide, o 4485. Azul 4485, chama agora a torre em 118, decimal 95. 3895, obrigado pelo recebido. Até. Torre Salvador, boa tarde. É o Azul 4485, está no localizador, interceptando o flight. 4485, boa tarde. Ajuste no 012, continua a sua estimação, guarde instruções. Excelência, guardando instruções, 4-4-3. 2-1, decola pista no 0, primeira curva direita, sai da arbora, eleva, controle Salvador, 1-1-9-3-5, transponder, 5-5-4-6. Autorizou, confio 3-6-0, conforme o 3-1-2-1, vai decolar da 10, esquerda direita, arbora e transição eleva. O controle opera em 1935, 5546 será o transponder, protegeu o 1-4-5-4. 1-4-5-4, que é o mais correto, central. Amarei. Soral Sul, não interfere com a sua estimação. Aqui o Azul 4485, tem o traço anti-QS. Azul 4485, foi autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 1-5 com nós. Ciência, atualizado pouso, é, confio no vento? 090 graus, 15 nós. Ciência. November, Oscar, Whisky, decolado aos 41, ingresso com E2-Chef, transfere o controle 119-35. Controle 1935, November Asterisk, ingressando na chef. Salvador, boa tarde, Golden 067, está aproximando do ponto de espera da 1-0. Sou Papa Romeu, November Asterisk, decolado da 1-7, corredor a chefe. Papa Romeu, November Oscar Whisky, controle Salvador, mantém condições de ar, corredor a chefe. Altimetrou 0-2, reposto para a barra, confirmando por quanto vira essa festa de Salvador. O altímetro no 012, o November Asterix que prossegue para TGL em Serra November Victor Romeu. Certo. Lima mais próximo de Controle Salvador. Eu vou lançar o sinal da Lima para Veracruz, certo? Estacionado 013, Francisco. Certo, papapá, Lima mais próximo até Controle Salvador, 500 pés, altimetro no 012, reporte para a hora da barra. Aí temos trato agora, papá Alfa, papá 28, Alfa, a 1.000 pés no corredor Axé, passando agora o farol de Itapuã, falei para a Veracruz. Assente o trato à frente, então Lima mais próximo, reporte ao farol da barra. Jantar que você passava o meu Golf. Gol 2067, a linha Rima tem Azul 4485, Alfa Kilo Parte 3. Alfa Kilo Parte 3, 4485. Bom, 396, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada a Mário. Falamos de voo 050. Ajuste de altímetro 1012, aguarde autorização para o Itapu. Passando a vestal do farol da barra, Alfa Serra 50, procedendo para a Vera Cruz, aqui antes 10. Gente, o 90 da frente reportará se visual contato. Alba 1-8, o serviço vai estar encerrado. 5-8 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 1-0-0, chama agora o controle Ilhéus. 120, decimal 1. Papapá Lima, Mike Fox, frequência de coordenação com os traços locais de Veracruz, área de paraquedismo está ativada. Gol no 3-1, está autorizado a presença do André de Tato. O 2067, deu com a 245, controle 119, decimal 35. Bom dia. Gol 2067, bom dia, contato com o radar na decolagem, suba via saída da El, transição Motiva, para o mesmo de voo 360. Via da El, Motiva para o 360. Com possibilidade de completando a curva aqui à direita, direto da El, intercepta 198. Autorizado a completar a curva direita, direto Leda, o gol 2067. Obrigado, completando a curva direita, Leda, gol 2067. Salvador, boa tarde, essa é a 356, informação de Chama 356, boa tarde, essa é a identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 012. Controle Salvador, está passando o GSM aqui, o controle Salvador. destinado 01-4 de Veracruz para Veracruz para seguir na sua escuta. Gente, o confrontando já até aquilo, confirmando já fez com relação com o tráfego do Lima Mike Fox. O tráfego informou na livre, antes de passar o controle. Gente, confirmou o nível solicitado. 1905. Gente, autorizado a sessão nível 105 entre os setores Whisk e Sudoeste da ilha. O Juliette Capetino reporta atingindo, pronto para o lançamento. Azul 5021, chamado no centro Recife, 125-1, alterne 133-25. 25-133-25, 5021. Controle, Papa Romeu, nome da 3. Papa Romeu, nome da Oscar, isso, controle. Já a 1 minuto do farol da barra, pode chamar na livre, tem coordenada para o seu contato. Autorizado, Papa Romeu, nome da Whisky, frequência livre, informação com os tráficos locais. E ela está que a área de lançamento de paraquedismo em Vera Cruz está de base. Tem um bom voo. Controle 1-1-9-2-3-5. Controle Salvador, boa tarde, Romeu Golf, decolando no momento, está acionado 5-5-4-4. Papa Romeu Golf, contato radar na decolagem, supervia saída da para o nível voo 040. Cruzaria direto 045, Valença, senhor? Afirmo. A regra de voo está cancelada ao 1450. Subinicialmente para o nível de voo 025, autorizado direto Valença. Para o 025, direto Valença, da presente, Romeu Romeu Golf. Golf. 06, livre acionar. Pronto contato ou acionamento? Hoje até que você é o Limp 06. Salvador. Bom dia, voo 867. 867 Brasília, pronto? Pronto, aceito aqui, posição. Autorizado Brasília, 360, peso 17, decola pressão no zero, primeira curva à direita, sai da arbora, eleva. Controle Salvador, 119, decimal 35, transponda 5561. 0360, Brasília, Cesolô, 97, recorda 10, na curva direita, ir a Arbor, Elefa, 093, com o controle, 551, transponder, gol 1867. É, 5563, transponder. Confirma? 5563? Confirmo. Sim. Correto, em pronto. Tá, 1454, nós estamos com 182, 3 horas, Galeão. Alternativa? Galeão. Rio de Janeiro. Não copiei, muito baixo. Rio de Janeiro, Galeão. Autorizado, parte principal, taxi em Índia, ponto 0901895, que negar 1012. 12, meu condutor, a gente chama a torre 295, obrigado, bom trabalho. Voa 3-6, desça para 4.000 pés, altímetro 1-0-1-2. 4.000 pés, 1-0-1-2. Voa no 3-9-6. de Salvador. Boa tarde do voo. 154, Monte Vera, 10, pronto. Autorizado, Alinhari, decolapse está 10, vento 090 graus, 18 lote. A linha decola piscina 0 no 4, 54 da Gol. 125 decimal 1, alterne, 133 decimal 25. Obrigado, bom dia. É o voo. Pioneiro 45, controle Salvador, bom dia. Pioneiro 45, contato radar 8, 8 milhas, sudoeste de Salvador. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, tráfego 2 horas, 4 milhas, 1 nordeste, passando mesmo de voo 090, descida para 4 no SES, Boeing 737-800. Bruno 396, tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo Whisky, tá mantendo mesmo de voo 025, Alfa Charlie 9 horas. Bruno 396, tá. Bruno 454, Bruno 55, chama controle Salvador, 119, decimal 35. Bruno 35, chama 454. Autorizado Campinas, nível 320, tá, via saída da El e transição Mótima. Transporta 5553 e só frequência sair, por favor, por 4167. Olímpicos 06, taxi Alfa, Juliette, Índia. Ponte para torre, novamente 118-195. Alfa, Juliette, Índia, Mato Sérgio, 295, Olímpicos 06. Azul 4167, controle na frequência 119-35. E Mótima, onde a gente intercepta a primeira aerovia, Pesolo 10. E prossegue na rota do plano de voo ao ponto de aposto. Após Mótima, intercepta a Pesolo 10 para a rota de voo, reportando para o push, Azul 4167. Plano 3216, para o copo. Pioneiro 16, Fortaleza autorizado via alto plano de voo, nível 370, saída Momo, transição Frote. Primeira curva esquerda, transponda 5567. Volta puxa 3216. Copy. 759. Confirmo, azul 2759. Afirma. Azul 2759, Confins, autorizado via Zulu 21, nível 360, saída Arbor, após voo posição Elefa, após voo posição Tozop, origem interceptora via. Primeira curva direita, transponda 5574. Patrulha de saída. 119.35. Separa 2, não faz, reporte estabilizado. Cuidado, senhor, beleza, 710, descendo 2.000 pés, minha 3 segundos. Terceira via, primeira curva direita. 5574 no transponder, 119.35, outra de saída. Azul, 2759. 40.2, 2759. 759. 12, avistado pouso, autorizado pistão 0, vento 090 graus, 189. Autorizado pouso, 990, voo na 396. Frequência livre no X45, chama em retorno, Salvador. Não, meu voo fica sob controle? Você para a altitude de tráfego, frequência livre no 2345, Romeu Wolf. Valeu, 06, mantém a posição. Salvador, 1867, posição 11. 1867, autorizado, puxa portátil. Vai chamar ataque, 1867. Sequência. 356, complete a aproximação, IF, China 2, Salvador, 1 no 8, 1995. 1 no 8, 1965, 3, Funcionário 6356, ajuste no 0, 1 no 2, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Certo, funcionário 6356. 1396, solo 02, lembra direita, chama solo Salvador, 121, décima onda. 1211, gol no 396. Solo Salvador, gol no 396, boa tarde, livrou. 396, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 2, gol no 396. Graus, 179. Livre pouso 10, acionero 6356. Para a conquista. 22262, Vitória da Conquista, autorizado. Rota LF, Papilon e direto. Nível 180, saída Arbó, LF. Primeira curva direita, transponda 5576, passarei 2262. Coordenar o acionamento dos paredes do visto no setor. Beleza, foi o coordenado já, bravo. Certo. Contra Salvador, bom dia, vou no DF-5-10-160, bom. Bom, do 55, eu tenho a indicação do último avião 040, cruzando o chegado do Bélix. Bom, espera a execução, voo 2-5-5. 7, livre táxi, reporta através de porta 612. Porta 612, voo 9-6-7. Tá livre. Salvador, boa tarde, Azul 2790, ciente daquilo, autorização, lençóis. Fora. Metro 20, solicitação, disse Matânia de voo 050, autorizando a chegada. Mari. Confirmando 050, chegada. Mari. Chegada, Mari. Alguma possibilidade de chato? Aguarde, mantenha o perfil lateral. Após a passagem do tráfego, autorizado prosseguir no pátio principal e reporte antes da Taxo Índia, mantém a posição antes da Índia. Para passar na hora de passar, depois mantém antes da Índia, boa noite, minha saída do pátio principal. Salvador 3216103, pushback, acionamento. Boa tarde, acionamento 6356, drama. 6356, boa tarde, autorizado táxi, via Taxo Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando sua GT, 6356. Confirma a aeronave pronta para o push? Tá 32, 16, aguarde para o push de acionamento. Marca. Ô, Sol, poderia informar por gentileza a saída prevista para o 2790? Confirma a aeronave declarada? Um minutinho, senhorita. Para o posto de acionamento, o 4167, posição na 4, como? Azul 41967, livre acionar, chame pronto para o táxi. Livre acionar, segundo táxi, 4167. 06, decolou 06, curva à direita, enquadre na sala da passagem, reporte na final. Vai curvar à direita, meu pés. Informará na reta da passagem e final, olhando para o mesmo. Sim. Salvador com 867. Voo 1867, mantém a posição antes da Taxi Índia. Sim, mantém a posição antes da Taxi Índia. Passaredo 2262. Passaredo 2262, Salvador. Pegou autorização, senhor, somente para informar que hoje, devido à performance, não ocupa a decisão superior de aeroporto. Gente, vai prosseguir via inferior. 72262. Toma a curva à esquerda para enquadramento. Olimpo 06, autorizado, chame da sala. Ah, então que vai continuar aqui, farol de Itapuã e enquadrar no final, Olimpo 06. O curso pela esquerda está livre de descida, forme cruzando 2500 pés. Toma na 2500, curva daquilo. 2500. Pushback acionamento azul 2759. Azul 2759, aguarde o ingresso da Rua Avianca na posição 06, após livre acionar, chame pronto para o táxi. aeronave da Avianca vai passar aqui atrás, confirma? Vai ingressar na posição 06. Ah tá, a gente aguarda depois pro SEC com push, azul 2759. 06 na perna base, para final. 06, avistado, autorizado passagem, vento 190 graus, 199. Autorizado passagem, olha pro 06. Controle Salvador, bom dia, boa tarde. Estamos passando do planeta Indra. Escalando 4-1, estamos escassando, se mantém nível de 060, cruzando a chegada bom, fio de velocidade para 250, nosso. Indra para 060, iniciando redução para 250, nós, o planeta 61, não passou. Seria por gentileza confirmar a nossa sequência na aproximação? É o 03 na aproximação, Salvador. Para o taxa azul 4167, 119 a bordo, 4 horas de autonomia, antena Ribeirão Preto. Azul 4167, autorizado táxi, parte 3, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado táxi, parte 3, e... 136, prossiga. Não. Curva na direita, vou informar na final para passagem. Sou Salvador, primeiro chegada na Mário, vendo a cor de Mário para interceptar a chegada com esse nome. E fala para a descida. Aguarde a passagem do Embraer da sua retaguarda, prosseguindo para o ponto de espera, após autorizado, chame para o táxi. Entra após, passagem do azul autorizado para... Azul 4167, autorizado ingresso, pátio principal, reporte no através do 04. Autorizado principal, através do 04. Azul 2790, pronto, cópia. Salvador. Aí, sua intenção é de prosseguir para Pouso ou vai fazer uma espera? Vai prosseguir para Buraquinho, Buraquinho, Barra, Via Litoral e depois Pouso, final. Ok, é, mas até a Barra é cumprindo o perfil da missão, né? O senhor não tem intenção de pousar logo lá? É, cumprindo a missão é, para propaganda, é, Via Litoral, Mil Pés, até a Barra, e da Barra volta para Pouso direto. Ou, o que for melhor para vocês, retornando via litoral, aguardem Itapuã, ou enquadrando a final, via Dona. O ideal é que o senhor dá presente aí, faz uma curva esquerda, uma curva de reversão, e aí eu vou decolar o voo, e aí o senhor faz outra passagem logo em cima da base e cruza para ir setor litoral, hein? A confirmação vai entrar no 4 metros. E Itapuã a Barra, não é isso? Exatamente, estou decolando o voo aqui na 10, o senhor já vai fazer a passagem atrás do voo e já curva direita para Itapuã Barra. Afirmativo então, olhando para o aeromédio. Voo no 17 autorizado a decolar, vento 100 graus, 209. Voo decolagem 10, voo no 867. Azul 4167, está 10 e 4, pelo meu ingresso na 5.